e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, aguento, ando, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá, minha saqué, cué, cué. Dona Raposa só vive na maldade, e faça caridade, se vire e dê no pé. Saguí trepado no pé da goiabeira, sariguei na macaxeira, tem teta, manduá. Minhas galinhas já não fica mais parada, e o tem medo de cantar. No planto capim-guiné pra boi abanar rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. No planto capim-guiné pra boi abanar rabo, tô virado no diabo, eu tô retado com você. Raul Seixas cantando o Caping, né? Agora tem a Ilha da Fantasia. Essa é a Hora do Maluco. Navegador, Aí a Ilha da Fantasia, na Hora do Maluco, você acompanhando com a gente. Tem mais, Pagando Brabo. Vamos ouvir aqui Raul Seixas pra você. Pagando Brabo, mas tem mais. Um Som para Laio. Essa é apenas a primeira sequência, escute aí. Crazy man.

por alguém que tinha um brilho estranho no olhar. Caí na sua teia, serei a tua ceia. Um pacto com Satã, ainda quero tentar. Oh, yeah. Olha aí, Paranoia 2 com Raul Seixas na Hora do Maluco. Agora tem Rock and Roll com Marcelo Nova. Teatro Vila Velha, velho conceito de moral, bosta nova pra universitário, gente fina intelectual. Eclesiastes. Rock and Roll, Raul e Marcelo Nova. Aqui é Raulzito falando, baby. This is rock and roll, and this is the real one. E agora toda a verdade sobre a nostalgia. Agora a loteria da Babilônia, vamos ouvir. E já não tem mais nada o que fazer a não ser

bar. É gente fingindo, escondendo seu medo de amar. Uou, uou, uou, uou, gente é tão louca e no entanto tem sempre razão. Quando consegue um dedo, já não serve mais quer a mão. E o problema é tão fácil de perceber. É que gente, gente nasceu pra querer. É que gente, gente nasceu pra querer. É que gente, gente nasceu pra querer. Gente, Raul Seixas aqui na Hora do Maluco. Bom fim de semana pra você. Agora vem brincadeira. Brincadeira, gente, Fool's Gold, Gospel e Faça Fussy Fossy. Daqui a pouco, última sequência da Hora do Maluco, não saia daí. Estamos apresentando a Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. Vamos a apresentar a Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. Lembrando para você que o programa Hora do Maluco é distribuído gratuitamente pelo site www.mundodavoz.com.br. Nesse site você encontra conteúdo para sua emissora de rádio. São conteúdos aí interessantíssimos para você. Programas, programetes, vinhetas, jingles e muito mais. www.mundodavoz.com.br. Começando a última sequência de hoje da Hora do Maluco. Ei, meu pai. Ei, meu pai. Olha teu filho, meu pai. Thank you.

Aí, Gabriel Pensador, Rockish. Antes, Raul cantando Anarquinópolis. E meu pai foi que abriu a sequência, hein? A Hora do Maluco fica por aqui, volta semana que vem. Tava demais o programa nessa semana. Semana que vem tem muito mais pra você. Distribuído gratuitamente pelo www.mundodavoz.com.br. Mande seu e-mail também pra gente, né? mundodavoz@mundodavoz.com.br. Dando sua sugestão aí para os programas. Mais gratuitamente toda semana. Tchau, pessoal. Até semana que vem.